coisa tenho pra lhe falar. Do que eu sinto, mas na hora não dá. Eu tenho medo. Há muitos anos que eu te amo sem você saber. Faz tanto tempo. Desejo você. À noite te amo em meus sonhos. Viajo nesta fantasia. Como é gostoso pensar em você todo dia. Desculpe por te amar assim. Se quer a verdade saber. Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer. Já te contou tudo que eu não.